sobre o espiritual, aprender um pouco mais sobre ti, sobre as tuas leis, sobre nós mesmos, porque sabemos tão pouco. E muitas das vezes, Senhor, achamos que sabemos muito, que todo o conhecimento que foi trazido até agora é muita coisa. Mas se comparado, Senhor, a amplitude, a amplidão do espiritual é apenas uma pequena fração daquilo que os nossos materiais não podem ver. E nós, Senhor, quando desencarnamos, que voltamos para a nossa pátria, a pátria espiritual, também é uma diminuta parcela do que como espíritos conhecemos. Porque, Senhor, o espiritual, ele é muito amplo. Porque não é só o espiritual. É o universo, é o cosmo, as galáxias, os universos. A amplitude, Senhor, é enorme. É como muitos dizem, muitos cientistas falam, o universo, ele é vasto. E assim é, Pai. E há muitos mistérios que nós, como espíritos, ainda não conhecemos, que dirá como seres humanos. Mas o que já foi nos trazido até hoje é o que tem nos ajudado na nossa evolução, na nossa caminhada, na nossa trajetória, a cada século, a cada geração, o novo que é trazido, a cada era, a cada momento. O pouquinho que é trazido, Senhor, nos aproxima mais de Ti. O pouquinho que é trazido nos revela em profundidade quem nós somos, como tua criação. E por tudo isso, Pai, nós te agradecemos. Sentimento de gratidão, ele é imenso perante a tua criação, perante o teu amor, a tua misericórdia e a tua justiça. E tudo isso nada mais é do que a tua graça derramada sobre nós. E nós te agradecemos. Pelos conhecimentos. Pela palavra que edifica. Pela palavra que transforma. Pela palavra que exorta. Pela palavra que consola, pela palavra que impulsiona, e aqui estamos. para receber de ti ainda mais, Senhor, conhecimentos, porque queremos aprender, porque queremos evoluir, porque queremos nos melhorar. Através dos ensinamentos que foram deixados por aquele que foi enviado. Por Jesus e por muitos outros que vieram com missões para complementar a missão daqueles que antecederam dos nossos antepassados. Porque é uma missão, ela sempre prepara o caminho para a próxima, sempre prepara o caminho para aquele que vem com a próxima missão de trazer o novo, de trazer mais amplitude consciencial. De ajudar no impulsionar evolutivo das vidas, do planeta, da galáxia, porque temos que lembrar que nós somos um com o todo. E que tudo está conectado. Porque a partir do momento que não fazemos a nossa parte, assim também atrapalhamos irmãos de outras dimensões a evoluírem também. Porque temos que lembrar que quando uma galáxia ela evolui, ou um planeta de uma galáxia evolui, ele não evolui sozinho. Todos daquela galáxia estão evoluindo. O universo, o cosmo, está em constante aprimoramento, em constante evolução. Assim é com as estrelas, que quando já estão no findar de sua existência, elas não morrem, mas elas se transformam e passam pelo processo para que essa renovação aconteça e assim ela se transforma numa supernova. Assim é contudo neste vasto universo. Nada se perde, mas tudo se transforma, porque isso é evolução. Isso é evolução. Na evolução, tudo se transforma. A transformação, ela é inevitável. Pode se retardar por um período de tempo, mas não pela eternidade, por toda a eternidade. Porque mesmo que você retarde, você não consegue fugir dela. porque nascemos da fonte e a fonte é a evolução. E por termos nascido da fonte, inevitavelmente somos impulsionados à evolução. Somos impulsionados a evoluir, porque a fonte criadora é a evolução. E assim é com toda a criação. Por isso que é sempre dito: nada se perde, tudo se transforma. Lembrem-se da Fênix. Que renasce das cinzas. Assim é, alegoricamente falando, o espírito em evolução em cada encarnação. Até alcançar patamares em que não mais precisarão encarnar, mas ainda assim terão que passar pelos estágios evolutivos concernente àquela dimensão, a qual ele estagia naquele momento. E mesmo nesta dimensão, há muitas coisas que, por ele não ter vivido nesta dimensão, ele desconhece. Então, tudo se faz novo para ele naquela dimensão. E assim é com as próximas dimensões e patamares que o espírito vai galgando na sua jornada evolutiva. E assim somos nós. Espíritos, seres humanos, porque estamos seres humanos. Estou Sabrina, mas não sou Sabrina. Apenas estou por um período, um curto período de tempo necessário para a minha evolução, para que assim eu possa quitar débitos. Para que assim eu possa sanar lacunas que deixei abertas em existências pregressas. Sanar deficiências que já há muito tempo venho repetindo. Esta é a necessidade, uma das necessidades da encarnação. Se pudesse falar o quanto que já evolui apenas nesta encarnação, se pudesse mostrar e continuarei evoluindo. Escolhi evoluir. E assim como eu fiz a minha escolha, muitos também podem fazer a mesma escolha que eu fiz. Tudo contribuiu, tudo me levou a esse momento ao qual eu estou vivendo. E assim agradeço a oportunidade que me foi dada . Devemos sim sermos gratos a Deus, a Jesus, por tudo aquilo que passamos, mesmo que não seja o planejamento que antes de encarnarmos. Assim foi realizado, programado e por nossos descuidos, ações intempestivas, emoções descontroladas na nossa humanidade, nos desviamos do propósito encarnatório. Temos que ter esta consciência e não julgar a responsabilidade de nossos atos, de nossas escolhas para a espiritualidade, para Deus. Assumir e entender que somos co-criadores de nossa realidade, daquilo que vivenciamos no nosso dia a dia. E exatamente por isso, temos que agradecer a Deus. Porque mesmo mediante nossas escolhas, o socorro está ali. O socorro sempre esteve. E não vemos. Não percebemos porque estamos tão atarefados no nosso dia a dia, demasiadamente ocupados, que não conseguimos escutar. Sentir a intuição, a voz daqueles que nos querem bem. Paremos. Neste exato instante, neste exato minuto, para pensarmos sobre nossa existência terrena e como a administramos, como administramos nosso tempo. Tempo terrestre, tempo nos dado para evoluirmos e como administramos esse tempo relacionado à evolução de nosso espírito e de nossa consciência como seres encarnados. Tudo tem que ser analisado, pensado. Tudo contribui a partir do momento que você se sintoniza com a espiritualidade maior. E essa sintonia, ela não vem como um passe de mágica. Essa sintonia, ela vem com busca, dedicação, reforma íntima. Estudo. Conhecimentos, evolução. É dessa forma que sintonizamos com a espiritualidade maior, com aqueles que já no plano espiritual, antes de nossa encarnação, estabeleceram conosco uma ligação de auxílio, de ajuda e de socorro. Sempre que necessitarmos. E digo que necessitamos a todo instante e a todo momento. Estar neste corpo. Não é fácil. Estar neste corpo é uma bênção. Assim, para que vocês possam entender a escolha que faço e a escolha que esta consciência porque. Que foi trazido até agora é muito pouco. A psicologia espiritual ela vai ser trazida com muito mais profundidade do que já foi até agora. Eu fiz a minha escolha junto com esta consciência, com esta mente humana. Com este corpo. Porque eu posso dizer que estar encarnada neste corpo não é fácil. Mas tudo muda. quando eu digo que a encarnação é uma bênção. E assim continuará sendo. Eu volto a dizer, se vocês pudessem entender, eu pudesse contemplar e eu pudesse passar para vocês o quanto que eu já evoluí nesta encarnação. Vocês se dedicariam muito mais do que têm se dedicado até agora, sem colocar para si mesmos empecilhos mentais, emocionais, psíquicos. Com alegria, vivendo o dia a dia, com a expectativa do que se constrói hoje e será projetado no amanhã. Hoje, o presente é o que mais conta. O presente, o hoje de cada dia é o que define a sua evolução, é o que define a sua existência, é o que define quem você é pelas escolhas que se faz. Não é o passado e nem o futuro. Lembrem-se disso, é o hoje. São as escolhas do hoje. E isso já vem sendo dito por muitos. E mesmo assim não se é compreendido. Eu mesma demorei um tempo para entender que é o hoje que importa. É o hoje que faz toda a diferença. Eu decidi. Fiz a minha escolha. Façam as suas. Decidam assim como eu decidi. Libertem-se. Das amarras que os prendem ao passado ainda. Avante, de ir em frente. Quando todas essas cordas energéticas que ainda nos ligam a vidas pregressas forem rompidas pelas suas consciências, pela expansão de suas consciências, pelas suas escolhas, prisões emocionais serem abertas, tudo muda. A visão muda. Não se precisa mais. Lutar tanto porque tudo vem com tanta facilidade, o entendimento, o discernimento, o conhecimento. E aquela dificuldade que antes era tão árdua. Já se torna insignificante. Mas tudo depende do querer e da vontade. Tudo depende da decisão. E eu estou neste caminho. Não sente na mesma proporção que eu sinto. Mas pela sua decisão, pela sua escolha e pela sua determinação, vem se fortalecendo dia a dia, emocionalmente, psiquicamente, espiritualmente. E com isso, cada vez mais estreitamos os laços. Cada vez mais ela escuta a minha voz. Cada vez mais ela escuta quando falo através de intuições. Que assim vencemos juntas. E assim. Cada vez mais nos ligamos à fonte criadora e nos ligamos aos espíritos superiores, aos bons espíritos que nos assistem. E a outros irmãos de outros orbes planetários, de outras dimensões, que vêm com o intuito de ajudar-nos em nosso progresso evolutivo e ajudar o planeta na sua evolução, no seu impulsionar. Me chamo Sorinaê. E muitos se perguntarão o teu nome, sim, o nome espiritual. Temos sim o nome de origem. Posso ter acesso? A este nome? Assim como posso trazer o meu nome, o nome de meu espírito. Por quanto que me dediquei a evoluir. E por quanto ela também se dedica a evoluir. Escolhas. Tudo depende de nós. Estou aqui com a permissão de Deus, com a permissão de Jesus, me manifesto para vos falar, porque tudo é com permissão. Há um processo que é feito para a manifestação do espírito que habita este corpo. Aqueles que sabem entenderão o que eu falo e o processo que ocorre. Muito agradecida pela oportunidade de trazer a mensagem. Gratidão.